2044. Consiga, vista pelo delta. Usa na pista 17 ou 16? 17, ó. 17? Afirmativo. Gente, graças. Mostra, João. Azul 44-62 para 150, rumo de Bomete. Azul 44-62, este é o controle de Salvador, sua identificação. Este mantém a nível 060, o ajuste 019. O ator informa, buraco na pista, a Infraero já iniciou os reparos, com estimado de mais 9 minutos da presente. Inicie redução para 250 nós, com azul 4462, a fim de evitar esperas. E o programa espera no fixo de ITAP, nível 060. Quer que reduza mais? Afirmativo, se tiver condições. Temos sim, podemos reduzir para 210 nós aqui para evitar esperas, descendo para o 60 e estamos mantendo o perfil da Bomédia aqui para a Bomédia. Gente, vê se mantém o nível 070. Para o 70, azul 4462. Controle Gol no número 9. Gol no 69, contato radar, sua nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, Gol no número 9. Afirmativo, receba a ONU 1300 pés, afastado 20 milhas do Rio de Salvador, na radial Correção. Na radial 090, Charlie Fatal. Afirmativo, porém está fora da área restrita, ok? Afirmativo. Tá. Delta cruza direita para 0620, reporte estabilizado. 0620, reporte anal, Vitor Filho Delta. Vitor Filho Delta, após Simbra, cancela e pousa na 97, confirma? Afirmativo, senhor. Vitor Filho Delta. Eu vou fazer o posto para descida para 2-0. Alfa Tango Fox Tango Dado, deixa mantém a nível 120. Deixa o controle Salvador. 120, Fox Tango Dado. Fox Tango Dado, prefeitura de Santana. Após nível 120. Tem descida a critério, reporte o contato bilateral com a Consal. Reporte cruzando 120, o Fox Tango Dado. Vai ser contato cruzando 120. Qual foi a frequência de Feira de Santana? Frequência de Feira de Santana 131, decimal 30. Porém, o horário de funcionamento da Rádio Feira de Santana até o 1900. Assistente, Tango Bravo. Receptando o localizador, Vitor Filho Delta. Vitor Delta, torre no noite do sinal 95. 895, agradece, retorcido Delta. Torre 69, chame sempre Recife, em 1,26, decimal 0, até arma 28, decimal 8. 260, 288, número 69. Interceptando o localizador, com enquanto transito ao Mike Charlie, proponho o cancelamento do nosso lançamento, base pela direita da 17, ciente da restrição da 10, transforma de órgão vital. Rio Delta, Bianca, Serrada 55, prossegue base pela direita da 17, reporte nacional da 17. Reporte nacional da 17, Vitor, Rio Delta. Mais 2 minutos de previsão azul 4462, programa espera sobre o fluxo de Itape com curvas pela esquerda. Itape, curva pela esquerda, azul 4462, a 17 está operando normal, né? 17 operando normal. Está mantendo 075. Está em descida para o 050. 7, azul 4462, deixe manter o nível 090. Ok, 90, então vai manter o 4462 com o ITAP, fazer uma espera com curva 2500 do 4462. 3190, afastado ONU 6 milhas para o fixo de Duna. Desconsidere espera de operação para o curso localizador, curva esquerda pela 070. Nesta curva intercepta, décima terra, 2000 pés, livre média, com estabilizado, pista livre. Esquerda 070, descendo para 2000, autorizado LS, com estabilizado, tá? 310. Vitor, sequência metro, curva esquerda por 360, seu limite ao curso localizador. Ok, desconsiderando espera, esquerda norte, limite o curso do localizador. Quer que reduza mais alguma coisa aqui? Confirma indicado. Está mantendo 210 agora e vai atingir o 90. As condições de reduzir para 200? Com certeza. Claro, deixa eu manter o nível 070. Para o 70, azul 4462. Cruz Salvador, posso cobrar o cruzeiro da 30, para descer? Tango, Foxtrot, Tango, Bravo. Está estendendo-se da critério para atitude de tráfego de Feira de Santana, enquanto ele forma, está prevista uma decolagem do Embraer 190 da Azul, coordene na frequência livre. Reporte cruzando o nível 060. Vai passar cruzando 060 já em contato com o lateral com a rádio. É. Salvador, boa tarde, foro 869, cruza 250 para 160. Voro 869, show controle Salvador, sua identificação, deixe manter a nível. Correção, deixe manter a 4010, ajuste 1019, chegada até a fim. É, 4009, bom, e está operando normal a pista? Operando normal. Zero, curva esquerda para 060. 060, 3190. Me fala 58, confirma em parte? Próximo a estacionar a frequência livre. Azul 4462, curva à direita na curva 050. Nesta curva intercepta, deixe manter a 2000 pés. Direita, 70, 2000 pés, está autorizado LS, pelo que entendi, o azul 4462. Azul 4462, tem condições de interceptar nessa prova e completar? Acho que, não sei se a gente ficou um pouco alto aqui, vou ver aqui e já tiro. Certo. Tá certo, sim. Certo, deixa eu manter a 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Azul 4462, número 2. Ok, livre LS, reporte estabilizado. Como número 2, o 4462. Foxtrot Tango Bravo, cruzando o nível 080 para o estúdio de tráfego de Feira de Santana, afastado 58 milhas, sul noroeste do VOR Salvador, seja estado terminado. Com frequência livre é presente para autocoordenação, o Foxtrot Tango Bravo, caso consiga contato com a Rádio Feira, 131 no decimal 30, e vamos. De 3 horas, 7.5 milhas, rumo nordeste, cruzando 3.400 para 2.000 pés, arroz 321. Ok, então vou reduzir aqui, eu estou vendo ele ali, já estou vendo o visual com o tráfego. Já está 7.5 milhas, não é necessário redução inicialmente. Perfeitamente. Final de 15 milhas, o azul 4462. Gente, o azul 4462, aguarde para chamar para o Salvador. Guardando o azul 4462. Então, 3190 estabilizado? Afirma. Gente, complete a aproximação, chame torno no 8 decimal 95. 3290, já. Já. Azul 4462. Complete a aproximação, chame torno no 8 decimal 95, azul 4462. Mano Torre, 1895, 4462. Obrigado, uma boa noite, João. Torre Salvador, boa noite, azul 4462. Estabilizado LS da 10, está com final de 12 milhas. Gente, 4462 é o número 2, mantenha a minha escuta. Reporta marcador externo. Reportarei no externo, azul 4462. Oi, Salvador, boa tarde, altão 310, passando sem desatrizado. A 310 tem pouso autorizado, pistão no 0, vento no 60 grau, 049. Livre pouso no 0, tanto 3190. Este é o controle Salvador, acionamento de identificação. Esse mantém o nível 050, ajuste no 019, chegada a Biomed, correção chegando a ponta. Chegando a ponta, 5.3375. Alô, 06, libera direita, 121, decimal 9. Direita, 1219, tá? 310. Baixada travada, azul 4462. Baixando a aproximação, aguardando pista livre, 4462, azul. Guardando, azul 4462. Se mantém a 2.000 pés, registro 019, livre LS, aporte estabilizado. 2.019, aporte estabilizado. Boa noite, 69, muito obrigado. Quatro, 462, tem pouso autorizado, pistão 10, vento 150 graus, 059. Ele pouso na 10, azul 4462. No solo 09, libera direito, solo 121, no decimal 9. 219, azul 4462. Mesmo o CGL Moderação, está recebido, a gente está na CTR, senhor. Destino é Salvador. Está mantendo a linha do litoral no corredor forte. Chat, Charlie, está lançando 3401137. Sobre condições visuais, 500 pés, registro no 019, reporte no corredor Interlagos. 0137, grato, a corrente vai reportar no Interlagos. Norte, desse mantém a 2010, eixo 09, livre leste, a parte estabilizada, número 2. Gol 869. Gente, gol 869, complexo de aproximação, pega no 8 decimal 9, senhor. 889, sim, fora. Controle, eu vou falar uma mensagem rapaz. Você que está na vertical de Interlagos, senhor, poderia manter a vertical entrando do corpo e reportar uma máquina toda devido ao combustível? Gente, você estava manter a vertical da entrada do corpo, o telefatango e reportar uma máquina toda, grato. A telefetão vai ser no stand-by normal e IDET, eu só recebo o modo primário do seu transponder. Stand-by, normal, e agora aí identificou o papai Roberto da Patrão. Então, confirma a atitude? Estou mantendo 1.500 pés. Vou no 1.500 pés, 7. Deixa eu manter 500 pés, já é telefetão. É você, manter 500 pés. Controle, Salvador, voo 645, sentido da Serra. Voo 645, este é o controle Salvador. Ativando identificação, desse mantém no 050, ajuste 1019. Chegada, porta. Autorizando 050, ajustado 1019, chegada, porta, voo 1645. Carro, Lúcio, professor. Salvador, boa tarde, gol 869, estabilizado LS Eurozero. Gol 869, tráfego obstáculo, pista 1-0, gol autorizado, dentro do 50 grau, 049. Altímetro 1-0, 1-9. Livre pôs 1-0, gol, curto 869. Como é que tá pinto? Tem um buraco aí, como é que anda as coisas aí? Confirme? Tem um problema aí com o buraco na pista, o que que houve aí? Meu Charlie Alfatango chama a Torre Salvador, 118.95. Informo que ainda não recebi no radar com o seu transpólio. Confirma a base de manutenção? É a Gada Mata, senhor. Certo. Chame Torre 118.95 ao pouso e cheque o seu equipamento. Matéria, retranco. Graças pela colaboração. Controle Salvador, gol 9189, boa tarde. Gol 9189, este é o controle Salvador, já é identificação. Esse mantém é nível 050, ajuste 1-0 no ar e chegada por média hora. 050, 1019 o ajuste, possibilidade de voar para o de TAP? Aguarde, gol 9189. Foi o TAP da presente. Chegada, aguardado. Mas está autorizado para prosseguir limitado pela estrada do coco para o setor norte do aeródromo, reporte interceptor nacional. Vai reportar interceptor nacional da nossa história, Rafael. 8869 no solo 017, livre da Fox, solo Salvador 209. Boa noite. Fox, chama 209, bom trabalho. Boa noite, 869. Não recebe ainda o transfone, será que tá? Tá, é negativo, agora já visual, já eu fotego. Ok, graças. Tango tá visual com o tráfego na final, é Búzio da TAM? Afirmativa. Ok, sente. Quantos são de pouso parado na cabeceira no 7? Afirma, pouso parado no 7. Autorizado, pouso parado na cabeceira no 7. Vento 140 graus, 05 horas. Tchau, Alfa Tango. Tráfego, pouso parado na cabeceira no 7. TAM 3367, informa o tráfego helicóptero, tá aproximando pra cabeceira auxiliar, pra pouso parado, sem interferência com o eixo da final. Pista na 0 livre, pouso autorizado, vento 140 graus, 05 nós. Cadê o eco? Confirma o tipo desse momento. É o meu 44. Sente. Salvador, boa tarde, com 3894, informação Serra. Com 3894, oceano e identificação, dessa linha chegada bom mais de 1 para o nível de voo 050. Para 050, com 3894. O número 45, autorizado de 54 mil pés, hoje chama 019. Autorizado 4 mil pés, ajustado 019, gol, conta até 4. 19189, vista para 2 mil pés, hoje chama 019, autorizado LS X-Ray, pista na 0, reporte estabilizado. 2019, reportará estabilizado, gol, 9189. Autorizado TAP, reduza para 2509. TAP, reduzindo TAP, 3294. Parece que algo não é controlado em mar. E aí o eco, responde visual com campo. Visual com a irmã, reportará se algo é. Chama a torre, Salvador, frequência 198, do Cima 95. Legal, sim, trato, boa noite. 367, somos 22, livre na... Com Fox, secretário, chame só, 219. Direito 219, obrigado. Controle, eu só falo, meu céu do eco, através de cada BR 324, interessante, final em mar. 700, o eco, tráfego ainda no estado, mantém sobre a de voo visual, reporte na final da RMAR, visual com L-Ponto, otimismo na 09. Final, conta lá, céu do eco. Reduzindo para 2009. Reduzindo 2009, Gol 645. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Hoje é por conta e risco, vento no 50 graus, 062 graus. Alto ala, catará. Drone 645, deixa para 2006, ajuste no 09, autorizado ele é 73, já passa estabilizado. 2000, autorizado, 019, está autorizado, procedimento é isso aí, é porta estabilizado, Gol 1645. Estabilizado, Gol 9189. E 9189, chama a torre frequência 118.95. 1895, Gol 9189, boa noite. 3894, desça para 3006, ajuste no 019, cancelada as restrições de altitude, reduza para 2109. Desça para 3019, cancelada as restrições, reduz 2103894. Salvador, boa tarde, Telemedia 143, informação, CA0010. Sinaniano 43, adiciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Bomb. Aí já é 050 na Bomb, 6143. Passa 4.000 pés, fazendo a identificação dessa via chegada a Bonai de Uno para 4.000 pés, o chão 0, 1 no 9, o outro é o Tomando só o altímetro, agora 1-0, 1-9. 19, graças. Descendo 5.000, 10.000, 10.000. Então, Whisky Golf Fox se reduza para 2009. 209, Golf Fox. 4118, precisa. Confirme apenas o nível final. Estabilizado para 3894. 3894, chama até a frequência 118 do 95. 3895, 3894, para isso. Solos 36, livre na Foxtrot, chame solo 209. Foxtrot 209, 3894. 0022, clear for takeoff, wind is 15006 knots. Clear takeoff from the 10022. Salvador, uma boa, 16973, fala com a espera, vamos lá. Centro Recife, frequência 1,0, alterna 1,8. Centro Recife, 1,0, alterna 1,28, azul 419. Chileno é 143, desça para 2,000 pés, eixo 1,09. CD, para 2,009, autorizado em 6, passa para 2,0. Brasil, esse será para a Praça de Zaro 43. Com a local e Fox, estamos bravos, precisa? É, Fox, será controlado. Estamos Fox, estamos bravos, precisa? Tango Fox, Tango Bravo, suba, se mantém o nível de voo 1-0, reparta no ponto de altitude, voa bom, se preta, se está vindo chegada bom. Tango Bravo, rua Ponce, para interceptar a via chegada Ponce. Quantas irmãs agora pode ver, Tutu? Contact Santa Costa, no CC, 50 vai a Puga de Pátio. Fala, Volk, 50 vai a Puga de Pátio, Porto, que é o 022. Linha 9, 73, visual com tráfego nacional. Afirma. Tráfego ali, após passagem do tráfego, outros aliás, mantendo no 0, azul 6973. Após a passagem do tráfego nacional ali, mantendo no 0, 6973. Guardião 01, considere só nos 40, boa noite. Azul 6973, por gentileza de Lise, o táxi na linha metro da pista, tráfego nacional 7 milhas. Júlio Zano, menor 7. Livre, próxima à direita, chame solo 209, agiliza a liberação da energia do possível. 69973, decolagem autorizada na 0, vento no 50 graus, 0629. Decolagem autorizada, 6973, tá bom. Olha, 1-2-4-3, estabilidade, Leandro, 2-3, baixa a casa. Oxalé, 1-1-4-3, boa noite, time 0-9, continua a aproximação, guarda de pista 0-livre, tu com embreagem da Azul, já na rolagem. Tráfego adicional, um helicóptero pousou no pátio à sua esquerda, está com transpondicionado ainda, caso receba, mas não interfere. 3-4-3, levada. Na 6143, autorizado com os pistas na 0, vento no 40 graus, 05 graus. Desça para 4.007 e ajuste no 09. Passa 1.009. Permanece, você escuta, 1.009. Sim, me dá presente do 08, do carro 24.1. 08, obrigado, retorno. Azul 6973, contato radar na decolagem, subagência de São Paulo para o nível de voo 320.